A paz do Senhor, irmãos, que Deus possa te abençoar e abrir seu coração e sua mente para receber a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e ela nos conduz a todo bem. A palavra do Senhor nos santifica. Jesus, quando estava conversando com seus discípulos, disse para eles que santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Então, a palavra do Senhor é a verdade que nos santifica, que nós possamos ser santificados por ela nesse dia, através da palavra do profeta Jeremias, no capítulo 1, que diz assim: Eis as palavras de Iamurum, bem E o Acaque, Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra de Javé, o Senhor, veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e voltou a falar com ele muitas vezes durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando o povo da cidade de Jerusalém foi levado cativo para o exílio. A palavra de Javé chegou a mim com a seguinte convocação: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui, ó Eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te, assim diz Javé. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: Eis que a partir de agora coloco as minhas palavras na tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. E a palavra de Javé veio a mim indagando: O que estás vendo, Jeremias? Ao que respondi: Vejo um ramo de chaquete, amendoeira. Então Javé replicou-me: Viste bem, porque eu estou choquede, revigiando a fim de que minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez nesses termos: O que estás vendo? Ao que respondi: Vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. Então Javé me esclareceu: Do norte derramar-se-á desgraça sobre todos os habitantes da terra. Porquanto, eis que estou convocando todos os povos do reino do norte, afirma Javé. Eles virão e cada um deles colocará o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, para em redor de suas muralhas e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra eles os meus julgamentos por toda a sua malignidade, porque eles me desprezaram, queimaram incenso e outras divindades, e adoraram ídolos feitos por suas próprias mãos. Mas tu, prepara-te, cingirás os teus rins, levantar-te-ás e lhes pregarás tudo o que eu te ordenasse. Não tenhas receio deles, porque eu não te faço ter medo deles. Quanto a mim, eis que eu te coloco a partir de hoje como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze diante deles e de toda a terra, os reis de Judá, os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eis que estou contigo para te livrar, oráculo do Senhor. Queridos, esse texto do chamado de Jeremias é um texto muito bonito e é um texto muito intenso, porque é um texto que fala de coisas muito preciosas e muito grandes para o nosso entendimento. É muito especial você ouvir, você ler e entender que uma pessoa pode ser chamada, pode ser escolhida, chamada e designada antes mesmo que ela seja formada no ventre materno para ser profeta. E não qualquer profeta, mas profeta para as nações. Os outros profetas, o chamado dos outros profetas, sempre era na direção da nação, sempre eram chamados em direção à nação, ou com um chamado mais específico. Mas o de Jeremias, o chamado dele não é um chamado qualquer, é um chamado para as nações. Ele é chamado para profetizar as nações, não só a Israel, mas as nações que estão em volta também. O nome Jeremias, o significado do nome de Jeremias é um nome meio incerto, não é um nome, não tem uma definição muito correta. Entre as melhores possibilidades estão Yahvé exalta e Yahvé estabelece. Mas o mais provável e mais literal é Yahvé lança, quer no sentido de jogar como missionário e profeta ao mundo hostil. Quer seja em relação ao ministério profético de derrubar as nações como forma de juízo divino pelos pecados delas. Então, Yahvé lança, Yahvé joga, Yahvé coloca diante das nações para que ele possa promulgar, para que ele possa falar, para que ele possa profetizar, para que ele possa dizer o que Yahvé está querendo, o que Yahvé está mandando, o que está no coração de Yahvé para aquela nação naquele momento. E Jeremias é um profeta que muitos, é que costumeiramente nós ouvimos chamar de profeta chorão, mas de chorão ele não tem nada, porque na verdade Jeremias sofreu muito, então ele até chorou pouco. Diante do sofrimento que passou, como nós vimos no texto aqui, ele seria colocado contra os reinos, contra os reis, contra os governantes, contra os sacerdotes, contra todo o povo. Então, não é uma classe de pessoas que seria contra ele, mas seria todas as pessoas. Quando nós lemos a história a respeito, os comentários a respeito de Jeremias, nós encontramos que até mesmo a sua própria família ficou contra ele. Então, não é fácil não é fácil profetizar e profetizar com todos contra você, se lançando contra você, dizendo que você está falando não as palavras de Yahvé, mas está falando mentira. Isso é terrível, porque isso machuca. E Jeremias era um profeta muito sensível. A sensibilidade dele, nós podemos ver isso no texto, é um texto bastante poético. Nós podemos chamar Jeremias do profeta poético, porque ele é muito poeta na sua profecia, há muita poesia, porque há muita sensibilidade. Ele sente, ele chora, ele lamenta pelo pecado do povo. Ele não só vê, ele não só fala o que Yahvé manda, mas como ele sente o que Yahvé está dizendo. Ele não só sente o que Yahvé está dizendo ao povo, ele não só sente pelo povo, assim como ele sente a dor de Yahvé de ver o povo em pecado distante dele. Então, o sofrimento de Jeremias é um sofrimento muito grande. Mas esse texto, esse chamado, eu quero me ater apenas a esse chamado de Jeremias nesse dia. Depois nós vamos ter, ao longo dos meses aí, muito tempo para falarmos sobre Jeremias e sobre a sua profecia, porque é uma profecia muito marcante, é uma profecia muito propícia para aquele momento, porque era um momento de completa devassidão do povo, de completo abandono. O povo que abandonou o Senhor, eles, na hora das coisas boas, eles esqueciam o Senhor e iam adorar Baal, Peor, e aos seus balaíns, e depois, na hora que as coisas apertavam, eles voltavam para o Senhor e dizia: por que não nos socorre? Então, na hora que está tudo bem, adora-se outros deuses, mas na hora que as coisas apertam, volta-se para o Senhor e está acusando o Senhor porque o Senhor não o socorre. E Jeremias vai dizer isso, e Jeremias vai lamentar muito isso, Jeremias vai chorar muito por isso, por causa desse procedimento do povo. Mas Jeremias é um profeta que foi escolhido antes mesmo de ser formado no ventre da sua mãe. Eu quero me dirigir a você agora. Talvez, meu irmão, você que está me ouvindo, não saiba, ou talvez saiba, porque quem é chamado por Deus, no fundo sabe que é chamado por Deus, ainda que não cumpra esse chamado, ainda que não fale, ainda que não exerça esse chamado, sabe, porque o Espírito Santo incomoda lá no fundo do coração, no âmago da pessoa do seu chamado. Então, se você tem o desejo de falar sobre Yahvé, se Deus tem colocado no seu coração palavras para serem ditas, diz, fala, não deixe de falar, porque talvez, como Jeremias, você também foi escolhido antes mesmo que fosse formado no ventre de sua mãe, antes mesmo que fosse gerado, antes que você viesse ao mundo, você também foi designado para profetizar, para falar, para pregar a palavra do Senhor. Jeremias foi assim. E Jeremias, nós percebemos no texto que quando ele ouve a palavra do Senhor, ele não fala não ao Senhor. Ele não diz: não, eu não posso, não, eu não vou, eu não consigo. Não, ele só diz ao Senhor: Senhor, eu sou muito jovem. Eu sou muito jovem, eu não passo de uma criança. Talvez você ainda é muito jovem, talvez você ainda é uma pessoa jovem, ou talvez já passou da juventude, mas o chamado do Senhor ainda continua latente no seu coração. Eu quero dizer para você: fale a tempo e fora de tempo, não deixe de falar a palavra do Senhor, não deixe de pregar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela edifica, ela derruba, ela arranca, mas ela também constrói, como o Senhor chamou Jeremias para arrancar, para derrubar, para desfazer, mas também para construir, para erguer. Então, a palavra do Senhor, ela nunca é só para destruição, ela nunca vem só para a destruição do povo, porque não pode, porque Deus ama o seu povo. Ainda que ele está em pecado, o Senhor continua amando. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Então, o que Deus quer é que todos venham a se arrepender. Por isso ele traz palavras de admoestação, por isso ele traz palavras muitas vezes duras às pessoas que, no momento que ouvem, acham que estão sendo atacadas, sendo confrontadas, sendo muito. Deus está muito sendo muito severo com elas, mas na verdade Deus está amando. Quanto mais severo o Senhor é com uma pessoa ou com uma nação, maior é o amor do Senhor para com eles. Por isso o Senhor é tão severo com Israel. Por isso o Senhor é tão severo com essa nação. Foi severo desde o início, porque ele escolheu essa nação como menina dos seus olhos. Ele escolheu essa nação para ser a nação que iria ser a sua noiva, a sua esposa, a sua companheira, aquela que haveria de conhecê-lo e, conhecendo-o, passaria e teria então a honra de anunciá-lo e de fazê-lo conhecido às outras nações da terra. Esse é o significado do chamado de Israel. Israel não foi chamado porque era melhor, porque Deus amava mais Israel do que as outras nações. Não, Deus amou muito Israel, porque Israel muito pecou. Israel muito pecou e Deus o amou. E Deus o amou tanto que escolheu para que ela fosse retratada, para que ela fosse conduzida, para que ela fosse restaurada, para que ela fosse abençoada e para que ela pudesse abençoar. Quando ele chama Abraão, ele fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a bênção não era só para Abraão e para sua descendência, mas para todas as famílias da terra. Por isso Deus é tão severo com Israel, por isso Deus é tão severo com o pecado de Israel. E talvez Deus esteja sendo severo com você nesse momento. Talvez você esteja passando por grandes dificuldades por causa do pecado que está cometendo. Mas saiba que a severidade do Senhor não é porque ele não te ama, mas antes, pelo contrário, é porque ele te ama e te ama muito e tem uma obra grande e maravilhosa a fazer na sua vida e através da sua vida, assim como foi com Abraão. Querido irmão, querida irmã, ouça a palavra do Senhor. Quando o Senhor fala essa palavra, seja como Jeremias, não diga não ao Senhor, mas se você acha que você não é capaz, apenas fala para o Senhor: Senhor, eu não me sinto apta, eu não me sinto preparado ainda, mas você vai ouvir como ouviu Jeremias: não diga isso. Não diga isso, porque eis que eu coloco a minha mão na sua boca, e as palavras que eu te disser, tu dirás. E Jeremias fez isso, e ele foi colocado por coluna de ferro e por coluna de bronze, e disse o Senhor ainda a ele: olha, não tenha medo deles, não receie falar com eles o que eu estou te mandando recear, para que eu não imputes medo em você. Meu irmão e minha irmã, quando Deus fala, quando Deus coloca uma palavra na nossa boca para nós falarmos às pessoas, nós devemos falar. Porque sabe por que não? Porque, do contrário, se nós não fizermos, nós começaremos a ter medo da situação, a ter medo do problema, a ter medo das pessoas, a temermos essa situação que se apresenta diante de nós. Por quê? Porque uma vez que o Senhor falou com nós, Satanás sabe que o Senhor falou. E uma vez que Satanás sabe que ele falou e que nós não fomos obedientes ao Senhor, ele começa a colocar coisas na nossa mente, colocar situações e colocar, muitas vezes, o amedrontamento diante de nós e fazendo-nos com que calemos, fazendo-nos com que cessemos de falar e tenhamos medo e receamos e recuemos para não falar por causa do medo, por causa do medo. É ele que incute o medo, é ele que coloca o medo em nós para nós não falarmos. Então, não deixe de falar. Se o Senhor te disser uma palavra para ser dita, diga: doa a quem doer, aconteça o que acontecer, mas saiba de uma coisa: Deus estará sempre com você, assim como ele foi com Jeremias, ele será com você e ele jamais te abandonará, porque ele é fiel e justo para nos abençoar. Quando Jesus enviou os discípulos em Mateus capítulo 28, a grande comissão, a promessa dele foi: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, Jesus está conosco, o Senhor está conosco. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar aflitos, ficarmos nervosos, nós só precisamos falar. Isso sim, falar o que o Senhor manda, porque o Senhor mandou, nós devemos obedecer, porque Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas, e ele deve ser ouvido e obedecido, Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Louvado seja o teu nome para todos sempre, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é Deus exaltado sobre todas as nações, e o Senhor virá, e o Senhor virá para nos buscar, para levar-nos para estar contigo, para habitarmos com o Senhor. O Senhor será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. O Senhor será o esposo e nós seremos a sua noiva. Queridos, é essa a verdade da palavra do Senhor para as nossas vidas. Quando ele chamou Jeremias, ele estava chamando Jeremias para chamar Israel ao arrependimento e não para fazer com que Israel fosse julgada e fosse levada para o exílio. A primeira tentativa do Senhor não é a tentativa de exilar o povo e de acabar, de exterminar, de matar, de destruir o povo, mas sim de chamá-los ao arrependimento. Jeremias profetizou por mais de 20 anos a nação de Israel antes que eles fossem exilados. Durante 20 anos ele profetizou, chamando-os ao arrependimento, até que chegou a hora que o Senhor disse: já não basta, agora não adianta mais, chegou a hora do juízo. Querido, não deixe chegar a hora do juízo. Se o Senhor está te chamando ao arrependimento, arrependa-se agora, mude de vida agora, mude a sua vida, mude tudo, faça um retrocesso, faça uma mudança geral, muda tudo que tiver que mudar, abandone tudo que tiver que abandonar, mas sirva ao Senhor com fidelidade, sirva ao Senhor com fidelidade, sirva ao Senhor com fidelidade, porque ele te chamou. E muitas vezes o Senhor nos chama, e nas pessoas, muitas as pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares, às vezes eles não entendem, assim como a família de Jeremias não entendeu, os nossos familiares também não entendem, e eles querem nos fazer outras coisas primeiro, realizar outras coisas primeiro, mas a palavra do Senhor não pode esperar, meu querido, a palavra do Senhor não pode esperar, porque Jesus está voltando para nos buscar, e ele quer salvar o maior número de pessoas possíveis. A vontade do Senhor é que todos venham a se arrepender e sejam salvos. É para isso que Jesus veio, para aniquilar o pecado, para destruir as obras do pecado e salvar a humanidade. Para isso, a obra da cruz do Calvário. Mas continuando no texto de Jeremias, quando o Senhor pergunta para Jeremias e começa então o diálogo entre Deus e Jeremias, continua o diálogo, né? Porque já havia um diálogo quando Jeremias começa a falar para o Senhor: eu não passo de uma criança, ali já era um diálogo com Deus, mas Deus coloca para ele duas visões, e eu quero colocar essas duas visões para você agora, caminhando para o encerramento da nossa ministração nesse nesse dia. Primeira coisa que ele fala: olha o que vês, Jeremias. Ele: eu vejo a vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eis que eu vigio para cumprir a minha palavra. A palavra em hebraico é Yahvé replicou: viste bem, porque eu estou choqued. Choqued significa: eu estou pronto, eu estou de vigia, eu estou determinado, eu estou acordado para cumprir a minha palavra. Eu estou acordado, eu estou desperto. A árvore de amendoeira na Palestina, ela é a árvore que floresce primeiro. Ainda é inverno, ela já está florescendo, porque anunciando que a primavera vai chegar, anunciando que há esperança, que o inverno vai passar, que aquele tempo de frio, de angústia e de secura, que aquele tempo vai acabar, mas que a primavera vai brotar e que as flores vão brilhar e que as flores vão florir os campos e que os campos floridos vão frutificar e vão dar frutos e frutos para o sustento deles. O Senhor vai abençoar, não só não os abençoou, não os sustentou apenas no inverno, mas vai trazer a primavera, trazendo nova vida, trazendo vigor, trazendo esperança e trazendo vida e vida com qualidade para toda a nação, trazendo frutos e frutos para sustentá-los. Queridos, quando nós vemos isso, e a vara de amendoeira é também a vara que foi colocada na Arca da Aliança por Arão, foi a vara que floresceu, a vara de Arão. Lembra quando colocam as varas diante, a vara de cada tribo é colocada na noite, de noite e de manhã, quando Moisés vai ver, há uma vara que floresceu, e o Senhor tinha dito: a vara que florescer, esse será o meu escolhido para sacerdote para sempre. E quando foram ver, foram vendo vara por vara, e ao que chegou na vara que floresceu, estava escrito o nome de Arão, pelo que Arão foi escolhido como sacerdote perpétuo em Israel. Então, todos os descendentes de Arão são sacerdotes até hoje, todos descendentes, porque a sua vara, no meio da secura do deserto, no meio daquele deserto árido, seco, e tudo quanto contrário, tudo era contrário a uma flor. Não se via flor. No deserto não se vê flor, não se vê, se vê pedra, se vê areia, se vê tudo, menos a vara florescer, principalmente da noite para o dia. Mas a de Arão floresceu. Não floresceu porque era a vara de Arão, mas floresceu porque o Senhor a fez florescer, anunciando para eles que havia esperança, que havia graça, que havia para eles, ainda havia uma vida e vida em abundância que os aguardaria na terra prometida, que o Senhor os levaria a uma larga terra, a uma terra larga e fértil, onde eles poderiam plantar e colher, e os sacerdote os guiaria e os guiaria segundo a sua palavra, os guiaria segundo a sua lei, porque essa é a função do sacerdote. Aqui em Jeremias, os sacerdotes já não faziam mais isso, infelizmente. Eles não guiavam mais o povo segundo a lei do Senhor. Eles guiavam e falavam não mais pela palavra vinda da boca do Senhor, mas pelas palavras vindas da boca de Baal Peor e de seus baalins. Profetizavam nulamente e tornavam-se nulos, como nulos são os baalins. Queridos, depois o Senhor vai perguntar: vês o que olha, vês, Jeremias, o que vês, o que está vendo, Jeremias? Eu vejo uma panela fervendo com a boca virada para cá, vindo do norte. E aí nós entendemos que e aí o Senhor vai dizer: viste bem, Jeremias, porque eis que eu ajunto o povo do norte para vir contra a nação e para colocar o seu trono diante da porta de Jerusalém. Ainda que, quando olhamos no mapa, nós vamos ver que a Babilônia, que é quem vai conquistar Jerusalém, quem vai conquistar Judá, que a Síria havia conquistado Judá um século antes, e agora a Babilônia conquistaria Judá, porque Judá não aprendeu a lição com a sua irmã Israel, mas também seguiu pelo mesmo caminho, o caminho da idolatria. Então, o Senhor coloca e diz que vai vir. E quando nós olhamos no mapa, a Babilônia vai ficar a leste de Judá, mas o caminho da rota era o caminho que vinha do norte. Então, eles vinham pela rota do norte, em direção a Israel, em direção a Judá, em direção a Jerusalém. E eles vêm para cumprir o decreto do Senhor. Eles vêm para fazer, para como vara, para ser vara do Senhor na cidade santa, para ser a vara que vai açoitar, que vai derrubar, mas também vai edificar, porque depois de um tempo, como diz a palavra do Senhor, eles seriam levados cativos, mas eles não ficariam no cativeiro para sempre, porque o Senhor destruiria a Babilônia e os traria de volta à sua terra depois que eles se arrependessem. E assim foi. Minha irmã e minha irmã, você percebe o carinho do Senhor, o zelo do Senhor para com o seu povo, o zelo do Senhor para com os seus ungidos? Deus corrige. Deus corrige a todos quanto Ele ama. Lá em Hebreus, nós vamos ver o Senhor falando: todo pai corrige o filho a quem ele ama. Então Deus nos ama e por isso ele nos corrige, por isso ele nos exorta, por isso muitas vezes ele nos açoita, e nos açoita não para nos destruir, não para nos machucar, mas para que nós possamos entender a correção e, entendendo a correção, voltar-se para os seus braços e sermos por ele acolhidos, assim como o filho pródigo fez tudo de errado, pediu parte da herança que ele não tinha direito, porque ele era o irmão mais novo. Irmão mais novo, Israel naquela época não tinha direito à herança, mas o pai misericordioso deu parte da herança àquele filho. E aquele filho, não satisfeito com a parte da herança, foi embora, e indo embora, gastou tudo na sua devassidão. E depois que a fome bateu, e depois que o Senhor o corrigiu lá no meio da terra para onde ele fugiu, o Senhor chamou a sua atenção, o Senhor tirou tudo dele. Ele perdeu tudo, ficou sem absolutamente nada. Mas ele, uma coisa, ele ficou com o ensinamento da casa do pai, que na casa do pai havia pão com fartura. Meu irmão, minha irmã, na casa do Senhor há pão com fartura, há pão com muita fartura. Se você está passando por necessidade, saiba que o Senhor tem fartura para você. Basta você se arrepender, como o filho pródigo se arrependeu e voltou para a casa do pai, e voltou não com topete alto, não com arrogância, mas voltou humildemente para a casa do pai e disse ao pai: pai, não voltou. Vim não para ser tratado como seu filho, porque eu não mereço, mas para ser tratado como um dos seus empregados. Pelo que o pai o abraçou, e o pai colocou no seu dedo um anel, e deu-lhe uma roupa nova, uma roupa de festa, e fez um grande banquete, fez um grande banquete, porque o filho que estava morto havia revivido. Meu irmão e minha irmã, Jesus está te esperando para fazer uma festa com você. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz Entrará, eu entrarei, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está te chamando para cear com ele, para se fartar com ele, para sentar à mesa com ele. O Senhor está te esperando, o Senhor está te chamando, o Senhor está te convocando. Aceita o chamado do Senhor, aceita, aceita, aceita, ouve o batido do Senhor à sua porta agora. O Senhor está batendo a porta do seu coração, meu irmão e minha irmã. Talvez você que foi criado na igreja, você que foi admoestado na igreja, foi educado na igreja, mas se afastou do Senhor. Hoje é dia de você voltar. Ou mesmo você que não se afastou, mas ainda não experimentou o regozijo de estar na presença do Senhor, o regozijo do Espírito Santo, o Espírito Santo latejando no seu coração e enchendo você de alegria, de paz e de paz e de paz e muita paz. Talvez você ainda não experimentou isso. Hoje é o dia de você experimentar, porque hoje é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Hoje é o dia que o Senhor tem especial para você. Amanhã nós não sabemos se estaremos aqui, se estaremos, se poderemos, teremos mais essa oportunidade. Hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o dia do encontro nosso com o Senhor. Hoje é o dia do seu encontro com Deus. Hoje é o dia que o Senhor te chama, assim como ele chamou Jeremias. Hoje ele está te chamando. Ele está te chamando e está te dizendo: olha, antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, eu já te conhecia, porque lá em Salmos vai nos dizer isso. Antes, tal conhecimento é grande demais para mim, porque antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia e já me chamava pelo nome. Meu irmão, minha irmã, antes que você existisse, Deus já te conhecia e ele te chamava pelo nome. Ele sabia o seu nome, ele sabia tudo sobre você. Então, isso é grande demais, isso é grandioso demais para o nosso entendimento, mas ao mesmo tempo é bem bom demais saber disso, que Deus nos conhece antes de todos e de tudo. Deus nos conhece e Deus nos ama e Deus nos chama e Deus nos abençoa. Meu irmão e minha irmã, hoje é o dia de você encontrar com Deus, de ter uma experiência especial com Deus. Talvez você anda com Deus, você é servo de Deus, mas hoje é um dia especial, é um dia de você ter uma experiência especial com Deus, uma experiência transformadora, uma experiência que leve você aos pícaros da alegria de estar na presença do Senhor, a presença magnífica do Senhor, majestosa do Senhor, de você experimentar. Talvez você ainda não é batizado no Espírito Santo. Hoje é o dia de você ser batizado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz, quando João Batista batizava Jesus, ele disse: olha, eis que eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo. E talvez você que ainda não recebeu, hoje é o dia de você receber o batismo no Espírito Santo, o batismo de fogo, onde o fogo vai consumir tudo que não presta em você, mas também vai gerar, vai purificar tudo em você, assim como o fogo purifica o ouro e purifica a prata, purifica os metais, vai purificar a sua vida também, fazendo com que você possa ser uma pessoa totalmente diferente, totalmente nova, totalmente mudada, totalmente transformada a partir de hoje. E você comece hoje a viver uma nova vida, a vida que o Senhor preparou para você, a experimentar um momento novo, a experimentar coisas novas, a começar a ler a Bíblia e entender a Bíblia, coisa que você não conseguia entender. Talvez textos que você lia e que você não entendia, eles vão começar a saltar-te aos saltar os olhos. Você vai ler e eles vão te saltar os olhos. Você vai dizer: mas como eu não vi isso aqui antes? Você não via porque ainda não tinha sido cheio do Espírito Santo. Mas a partir de hoje, se você abrir o seu coração, o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo e ele vai abrir os seus olhos, assim como ele fez com o apóstolo Paulo. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele ficou cego, porque na verdade ele ficou, não, ele já estava cego, ele já era cego, porque ele estava perseguindo a Jesus, ele estava perseguindo o povo de Jesus, ele não conseguia entender e reconhecer e ver Jesus, apesar de todas as evidências de tudo que ele tinha visto e ouvido falar sobre Jesus, ele não entendia. Então, na verdade, ele estava cego. O que aconteceu foi que a cegueira veio à tona, mas foi só Ananias orar por ele e os seus olhos caíram dos seus olhos, as escamas que o cegavam caíram dos seus olhos e ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir daquele momento, ele nunca mais foi o mesmo. Ele de perseguidor passou a ser perseguido. Ele, de perseguidor da igreja, passou a ser perseguido porque ele mudou da sua vida. Talvez o chamado, você diz assim: mas pastora, a minha vida já é difícil. Você está dizendo que se eu aceitar Jesus e se eu for batizado com o Espírito Santo, eu vou ser perseguido? Talvez você vá. Mas aqui, como diz a palavra do Senhor ao profeta Jeremias: eis que eu te coloco como muralha, como coluna. Como coluna de ferro, como coluna de bronze, e ninguém será contra você, porque eu te protegerei. O Senhor, as pessoas podem te perseguir, a vida pode perseguir, mas o Senhor jamais te abandonará. Ele estará sempre com você, e com você ele será todos os momentos te fortalecendo, te dando força, te dando ânimo, te dando coragem, te dando vigor, te dando alegria, uma alegria mesmo em meio a dificuldades, uma alegria que o mundo não conhece, mas que só conhecem aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A paz que o mundo não conhece, você vai ter, porque Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. O mundo conhece a paz entre uma guerra e outra. Aqui os filhos de Deus não. Os filhos de Deus conhecem a paz em todo tempo. Em tempo de guerra, ele está em paz. Em tempo de paz, ele continua em paz. Porque a paz não depende de circunstância, mas a paz está dentro dele. Porque a paz foi colocada por Deus através de Cristo Jesus dentro dele. Meu irmão e minha irmã, eu te convido mais uma vez. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. E ele fará, porque ele te ama, e ele te ama muito, e muito, e ele te escolheu, não porque você é o melhor, mas para que você possa ser servo dele, serva dele, para que você possa ser como Abraão, como um homem que é escolhido por Deus, não para reter a bênção de Deus para si, mas para espalhar a bênção de Deus a todas as nações. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, para que nós o aceitemos, para que nós o acolhamos nas nossas vidas. E acolhendo-o nas nossas vidas, nós possamos ser cheios dele, ser cheios da sua presença, ser cheios da sua palavra e passar essa palavra a todas as pessoas que nos cercam, a todas as pessoas que nós encontrarmos. Onde quer que o Senhor te enviar, vá. O que o Senhor te mandar falar, fale. Não tenha medo. Não fique com medo deles. Não tenha medo de ninguém, porque o Senhor é contigo e ele te protegerá. E ainda que possam fazer alguma coisa contra você, que pode me fazer o homem? Um homem, no máximo, ele pode matar esse corpo. Mas a palavra de Deus diz: não temais o homem, mas temais a Deus. Porque Deus não só mata o corpo, como lança a alma no inferno. Mas você não. Você vai aceitar Jesus e você vai ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo para falar de Deus, para anunciar a palavra de Deus. E anunciando a palavra de Deus, vai levar muitas vidas, vai conduzir muitas vidas à presença dele. E quando você chegar no céu, você vai apresentar a Deus. Vai perguntar para você o que fez com os talentos que eu te dei, e você apresentará: aqui estão, Senhor. O Senhor me deste tantos talentos, e aqui eu os trago para o Senhor em dobro ou em triplo. Aqui estão, Senhor, a obra, o resultado das obras que o Senhor colocou nas minhas mãos. E o Senhor, e você ouvirá do Senhor dizendo: entra, bendito de meu Pai, porque está preparado para você. Que é o lar de paz, de vida, de amor, de alegria, de prosperidade, de alegria e alegria eterna para todos sempre, onde você morará pela eternidade, no paraíso do Senhor, no reino do Senhor, onde o Senhor será o seu Pai e você será o seu filho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus faça resplandecer sobre você a sua luz e te dê a paz. E que o Senhor te faça assim como ele fez com Jeremias. Ele faça com você hoje também. Ele possa falar com você e te chamar e te abençoar e te colocar como coluna, como coluna de ferro e como coluna de bronze e colocar você para derrubar, para destruir, mas também para edificar, para levantar, para erguer reinos que foram destruídos ou que poderão vir a ser destruídos. Que você seja instrumento nas mãos do Senhor para fazer a sua obra hoje e eternamente, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a bênção do Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho, do Deus Jesus Cristo, o Senhor, o soberano sobre toda a terra, seja sobre você, e que a bênção do Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, seja com você, que a bênção do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, seja com você e com você permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.